só os vagabundo. E aí, conflito urbano, é nós ou não é nessa porra, véi? Tá ligado que é nós. E aí, Elf? E aí, véi? E aí, Leandrão? Firmeza, MM bom, pode crer que é nós. É nós mesmo, véi, não tem pra ninguém. Vamos fuder com tudo, compadre. Sou a morte, a sorte tem ignorância. Quem falou, mimbom da zona norte, véi. Sou guerreiro periférico, ele fecha o jeito forte, véi. Pra quem fica cansado de alguém, merda, véi. Sou saído, sua preferência. Meu gangue sai rap nessa pesquisa, tá em primeiro lugar na audiência, véi. Sou periferia, sou representante do meu povo. E das autoridades, tá sempre esperando algo novo, véi. Sou indignação em ver que meu povo não tem educação, pode crer, véi. Do sistema eu sou oposição. Sou oposição. Mas aqui é acolá, vou estar sempre fazendo uma conexão, véi. Com todos que são vistos pelo sistema como inimigos, véi. Sou nessa porra e conheço os riscos, véi. Sou MM bom, homem de frente do conspiração. Estou longe da depressão. Veja minha rima trazendo uma solução, véi. Sou MM bom, mais um sobrevivente neste montão. Onde o mundo mora e ponto, vai ter ideia certa pro vagabundo. De quebrada não virá defunto, véi. Pode crer, é nóis. Periferia. Zona Norte, ha. Só os vagabundos. Zona Norte, ha. Só os vagabundos. Zona Norte, ha. Só os vagabundos, zona norte, ha. Só os vagabundos. Quero ver o conflito urbano fudendo com tudo nesta porra, véi. Pode crer que é nós mesmo, véi. Só os vagabundos. Se a ideia constar, demorou, tamo aí. Só pra reforçar, pode crer, nós. Consideração acima de tudo. E a todas as quebradas, valeu pelo incentivo. Maluco vira, não desacredita. Estratégia, garra, postura. Represento a rua onde o crime tomou conta. Aí, não é fácil segurar a onda. Somos vagabundos. A vida é dura, vida só, é pra dura é fraco, só pra quem é fraco. E o bom malandro tem que ter malícia. Sua palavra vale muito, rap vale muito. Cuidado com o que fala, respeita o movimento. Se não é só lamento, não se meta, mano. Eu tô dominando a cena, realidade do bagulho. Rap é a sequência. Quantas pessoas desacreditaram? Ao invés disso, nós provamos ao contrário. E o poder agora tá concentrado na nossa mão. Eu sou corajoso, um leão arrebentando a boca do balão armado de informação. Eu sou a resistência, eu sou a oposição. Aqui conflito urbano, som de ladrão. Aí. Zona Norte, ha, só os vagabundos. Zona Norte, ha, só os vagabundos. Zona Norte, ha, só os vagabundos. Zona Norte, ha, só os vagabundos. Com rimas inteligentes, de atitudes conscientes. A ideia é positiva, consequentemente. Zona Norte é o lugar, minha quebra no caminho. Chegando pra somar, relatando. Eu sou conflito urbano, mandando som com MM bom. Um som de quebrada, um som de guerreiro, os guerreiros. Aqui só os parceiros, os corre é geral. Descanso jamais, é povinho que fala, fala, fala muito e pouco faz. Uma gente não tem vez, fica pra trás. O papo aqui é reto, ladrão fica esperto. Faz o seu que faço o meu, não furo o olho de ninguém. Chegando no arregaço, sequestrando nosso espaço. O que é nosso é conquistado, batalhado, trabalhado. Bem pensado, bem bolado, na cautela. Feito na precisão, precisão. Chegado, sempre é bem chegado. Que não dá, o que não cola, o que não rola. Por aqui, atrasalado, coxinha, puxão. Pode crer, conflito urbano, MM bom. Só os vagabundos. Zona Norte, ha, ha. Só os vagabundos. Zona Norte, ha, ha. Só os vagabundos. Zona Norte, ha, ha. Só os vagabundos. Zona Norte, ha, ha.